CD Mix, DJ Edvan de Tucuruí, o top da galera. A gente briga e separa, a gente separa e volta. Eu levo tapa na cara, eu que apanho, ela chora. Sempre rola uma DR, uma amiga fofoqueira, falando da minha vida, gente sem era nem beira. Mas eu não vivo sem você e você não vive sem mim. Ela me conheceu, cachorro, se apaixonou por mim assim. Meu amigo antigo Celeste. Conheceu o cachorro, se apaixonou por mim assim. Eu apronto, ela perdoa, eu vou pegando todo mundo. Nessa história ela é a dama, eu sou o vagabundo. Nessa história ela é a dama, eu sou o vagabundo. Galera da Polo Tune, DJ Edvan, agora o bagulho vai endoidar. A gente briga e separa, a gente separa e volta. Eu levo tapa na cara, eu que apanho, ela chora. Sempre rola uma DR, uma amiga fofoqueira, falando da minha vida, gente sem ira nem beira. Mas eu não vivo sem você e você não vive. Ela me conheceu, cachorro, se apaixonou por mim assim. Ela me conheceu, cachorro, se apaixonou por mim assim. Eu apronto, ela perdoa, eu vou pegar todo. Nessa história ela é a dama, eu sou o vagabundo. Valeu, Wagner Vita, quero. Eu levo tapa na cara, eu que amanhã ela chora. Sempre rola uma DR, uma amiga fofoqueira, falando da minha vida, gente sem ira nem beira. Mas eu não vivo sem você e você não vive. Ela me conheceu, cachorro, se apaixonou por mim assim. Eu não vivo sem você e você não vive sem mim. Ela me conheceu, cachorro, se apaixonou por mim assim. Eu apronto, ela perdoa, eu vou pegando todo mundo. Nessa história ela é a dama, eu sou o vagabundo. E nessa história ela é a dama, eu sou o vagabundo. Pronto, ela perdoa, eu vou pegar todo. E nessa história ela é a dama, eu sou o vagabundo. Eu apronto, ela perdoa, eu vou pegar todo. Nessa história ela é a dama, eu sou o vagabundo. Tchau! Aqui é Guga Playboy. Valeu e vou dar sucesso, promoções. Tamo junto. DJ Edvan produzindo os melhores CDs do Pará. Quando voltas e olha eu por cima, continua apaixonado, mas agora pela vida. Com aquele seu desprezo, criei um drink irado. Mistura de cachaça e desapego, eu tô solteiro renovado. Tim, tim, tim, tim, um brinde pra ela. Tim, tim, tim, tim, que não me ligou. Tim, tim, tim, tim, me deixou solteiro. Aumenta tua dose, copo pra cima, posição de virote. Prepara, prepara, mistura, mistura. Rodou, rodou, virou, virou. Tchim, tchim, tchim, tchim. Um brinde pra ela, que não me ligou. Me deixou solteiro, não sofro de amor. Tchim, tchim, tchim, tchim. Meu amigo Matheus Costa. Tchim, tchim, tchim, tchim, que não me ligou. Solteiro, não sofro de amor. Meu amigo Nélio Moral, açaí do Moral, de Macaíba. MB Designer, serviços gráficos, o top de Jacundá, Pará e região. Quando volta e olha eu por cima, continuo apaixonado, mas agora pela vida. Com aquele seu desprezo, criei um brinquirado. Mistura de cachaça e desapego, eu tô solteiro renovado. Tchim, tchim, tchim, tchim, um brinde pra ela. Tchim, tchim, tchim, tchim. Solteiro, não sofro de amor. Tchim, tchim, tchim, tchim. Um brinde pra ela. Tchim, tchim, tchim, tchim. Que não me ligou. Tchim, tchim, tchim, tchim. Me deixou solteiro, não sofro de amor. Pega o litro, aumenta a tua dose. Copo pra cima, posição de virote. Prepara, quero sobrevações. Prepara, quero só. Rodou, rodou, virou, virou. Tchim, tchim, tchim, tchim. Um brinde pra ela. Tchim, deixou solteiro. O Renato Mendes, o rei da gela. Tchim, tchim, tchim, tchim. Um brinde pra ela. Tchim, tchim, tchim, tchim. E não repertório novo, hein? Curuí e região já sabem, não tem como deixar de ouvir, não tem como deixar de ouvir, DJ Edivan, de Tucuruí. Meu carro virou até, esse DJ é show. Um banco de couro, a janela é o teto solar, e o porta-mala virou bar. Vamos beber, que hoje eu tô largado. Vamos beber, meu carro tá preparado. Vamos beber, aumenta o paredão. Não vou deixar barato, não vou fingir que não vi. Eu já fiquei sabendo de outras bocas por aí. No copo de cerveja, com delicadeza, ofereceu pra aquele moço sentar na sua mesa. Vai enfiando só na manteiga. Eu sei que tá querendo me levar na conversa, mas se você soubesse o que realmente me interessa. DJ Edivan, tá ligado? Você faz amor comigo, como faz com ele? Se quando beija, molha a boca dele. Fala besteira no ouvido, como faz comigo. Tudo que eu preciso é saber se você faz amor comigo, como faz com ele. Se quando beija, morde a boca dele. Fala besteira no ouvido, como faz comigo. Tudo que eu preciso é saber se você faz amor comigo, como faz com ele. Se é melhor com ele. E um copo de cerveja com delicadeza ofereceu pra aquele moço sentar na sua mesa. Foi só por educação. Eu sei que tá querendo me levar na conversa, mas se você soubesse o que realmente me interessa, é saber se você faz amor comigo, como faz com ele. Se quando beija, morde a boca dele. Fala besteira no ouvido, como faz comigo. Tudo que eu preciso é saber se você faz amor comigo, como faz com ele. Se quando beija, morde a boca dele. Fala besteira no ouvido, como faz comigo. Tudo que eu preciso é saber se você faz amor comigo, como faz com ele. É melhor com ele. É saber se você faz amor comigo, como faz com ele. Se quando beija, morde a boca dele. Fala besteira no ouvido, como faz comigo. Tudo que eu preciso é saber se você faz amor comigo, como faz com ele. Saber se você faz amor comigo, como faz com ele. Tá com paredão, é com Playboy. É com Playboy. DJ Edivan, o garoto das mixagens, que é show de sucesso. Desligue aí e fique ligado aqui. Que chega depois das seis. Tô bebo louco, mas eu tô largado. Nada de domingo, vou inventar fazer churrasco. A princesa tá lotado de gelada. Lembra tirando onda, tomando corona e as gatinhas tudo louca, bicho, tomando scobis. Lembra tirando onda, tomando corona e as gatinhas tudo louca, bicho, tomando scobis. Lembra tirando onda, tomando corona e as gatinhas tudo louca, bicho, tomando scobis. O rei da gela, o homem das coronas e Márcio Boy Designer, um profissional sem limites em termos de qualidade. Acabei de chegar depois das seis. Tô bebo louco, mas eu tô largado. Nada de domingo, vou inventar fazer churrasco. A frisa tá lotado de gelada. Já mandei limpar a piscina. Ligar no paredão, galera na pressão. Tem vida melhor. na nula, tomando corona e as gatinhas tudo louca, vixe. Tomando scobis, tem na nula, tomando corona e as gatinhas tudo louca, vixe. Tomando, é os tem na nula, tomando corona e as gatinhas tudo louca, vixe. Tem na nula, tomando corona e as gatinhas tudo louca, vixe. Tomando scobis, RN Pizel, Valeginho. DJ Edvan, o garoto das mixagens que caiu no gosto da galera. Isso aqui eu me separei recentemente. Aê, moleque! De paixão eu tô doente. Será que o senhor me entende? Os vizinhos estão reclamando do barulho do meu som. E o quê? Mas enquanto ela não voltar, eu vou continuar me afogando no ar. Separei recentemente. Cês sabem que chefe é chefe, né, pai? E joga na bancada do avião e quer o bicho. Bora de chives, de chives. DJ Edvan. DJ Edvan. Batendo de leve nos ouvidos dos comédias. Comentou com as amiguinhas que Xandinha é bom demais. Comentou com as amiguinhas que Xandinha é bom demais. É bom demais, é bom demais. Quando me vê passando a novinha, vão tudo atrás. Elas gritam, ai, elas gritam, ai. Quando me vê passando a novinha, vai lá atrás. Elas gritam, ai, ui, ai. Quando me vê passando, ai. Aí comentou com as amiguinhas que o Xandinha é bom demais. Chefe é chefe, é pai, chefe é chefe, é pai. Depois que pega primeiro, o bezerrinha vai atrás. Chefe é chefe, é pai, chefe é chefe, é pai. E comentou com as amiguinhas que o Xandinha é bom demais. Chefe é chefe, é pai, chefe é chefe, é pai. Depois que pega primeiro, as novinhas vai tudo atrás. Chefe é chefe, chefe é chefe, chefe é chefe, chefe, pai. Xandinha é bom demais, chefe é chefe, é pai, chefe é chefe. E depois que pega a primeira, sempre, sempre vai atrás. Vai, vai, vai. E comentou com as amiguinhas que o Xandinha é bom demais. Chefe é chefe, né, pai? Chefe é chefe, né, pai? Depois que pega a primeira, os gotinhos vem tudo atrás. Ai, ai, chefe. da chefe, vai. CD Mix, DJ Edvan de Tucuruí, o top da galera. Quando eu tô bolado, ela quer beijo na boca. Quando eu tô com frio, ela tira minha roupa. DJ Edivan, o garoto das mixagens da galera. Quanto mais você ouve, mais você gosta. Põe no esquenta, meu DJ. Eita, mano. Mais bela pra fazer amor com ela, fazer amor com ela. Pro meu caminhão eu arrasto a mais bela pra fazer amor com ela, fazer amor com ela. E o batisteira grita bem que o boi tá na cela. Arrei o meu cavalo, o meu cavalo é estilo capa louca, mansinho, abriu, na paz, é prancha, é de cá. Sabe aí o livro quando abre, é pá, é prancha, é pá, separa, tá ligado? O meu cavalo é estilo capa louca, mansinho, abriu, na paz, é prancha. Designer, contatos 094-9112-6946 ou acesse facebook.com/MarcioBoyRodrigues. E quando eu entro na pista, o gato treme no prédio, cavalo quatro de milha, sonso na caminhonete, depois com a mulherada, cachaça tá na canela. Meu patrão Jorge Luiz Moça Flor, fazer amor com ela pra fazer amor com ela. No meu caminhão eu arrasto a mais bela pra fazer amor com ela. Meu cavalo é estilo capa louca, mansinho, abriu, na faixa, é prancha, é ligado. Sabe aí, lindo, é prancha, é prancha, separa, tá ligado. Garota Pipi, nome de Skol, a melhor cerveja do Brasil. DJ Edivan, tá ligado? Só queria mais um pouco desse sentimento louco de acordar de madrugada. E se isso for verdade, quem vai nos julgar? Quem nunca amou, nunca vai entender essa loucura que eu sinto por você. Só sei que é bom demais. Tá chegando o dia dos namorados, mas quando te vejo com ela, a minha mão gela e a boca vai secando, eu vou ficando mudo. Oh meu Deus, me ajuda, o que é que eu vou fazer? Sei que tá com ela pra manter as aparências, mas nas suas horas de carência, você vem me ver. Minha gente faz amor e diz que sou assim, e vai embora antes do dia amanhecer. Você já ouviu falar do DJ Edivan de Tucuruí do Pará, Patrick Pan? Ah, claro que sim, Bob Esponja. O cara manja bem nas mixagens. Bonito. Que bonito, hein? Aê, moleque! Mas que cena mais linda. Será que eu estou atrapalhando o casalzinho aí? Que lixo. Cê tá de brincadeira. Então é aqui o seu futebol toda quarta-feira. Trouxe na lua de mel. É o mesmo que você me prometeu, céu. E agora me tirou.

saudade. Que me ama, mas não é verdade. Quando eu olho, você já sumiu. Meu mundo desaba e a ficha caiu. Tô sozinho, chorando, sofrendo com sua ausência. De repente você aparece e o coração não obedece. Se é pra sofrer, eu quero te ver. Sai da minha vida e deixe me esquecer. O som, meu soma, deixe de drama. Eu já tô cansado de arriscar. E quando eu começo a gostar, aí você some, nem lembra meu nome. Depois volta querendo somar. Desculpe, nesse jeito assim não dá. O som, meu soma, deixe de drama. Eu já tô cansado de arriscar. E quando eu começo a gostar, Edivan, o garoto das mixagens, que é show de sucesso. Eu só queria entender seus pensamentos. Vai pra cima, garoto. E o que te faz fugir de mim? Te juro, estou tentando ler seus olhos, mas percebo que disfarça e não consegue me encarar. Senta aqui um pouco, sem ter pressa. Conta tudo, a hora é essa. Fala o que tem pra falar. O que é que eu tô querendo do meu jeito? Eu te assumo, eu te aceito. Basta a gente conversar. Você diz que não, eu acho que sim. Você não se entrega, seu medo te cega, te pega, te joga pra longe de mim. Eu acho que sim. Você diz que não, resolve esse passo. Assuma pra gente essa louca paixão. Me abraça e me beija, que eu tomo conta de você. Minha amiga Camila Carla, na 3 FM, já já você vem. Senta aqui um pouco, sem ter pressa. Conta tudo, a hora é essa. Fala o que tem pra falar. Às vezes de conversar. Você diz que não, eu acho que sim. Você não se entrega, seu medo te cega, te pega, te joga pra longe de mim. Eu acho que sim. Você diz que não, resolve esse passo e assuma pra gente essa louca paixão. Me abraça e me beija, que eu tomo conta de você. Seus comédias, aqui é DJ Edivan. Regaça e novinha, vai baixando seu talento. Alô! E mistura baba, vai fazendo aquecimento. Ela já tá bebendo e não consegue mais parar. Tite só do som e a novinha quer. Oi, desce rebolando, sobe rebolando. A puxar o vestido que tá todo mundo olhando. Oi, desce rebolando e sobe no grau. Eita, que delícia, ela tá de fino. Eu tô viajando no jeito dela. dançar. Vem gatilho o bumbum e começa a tirar. Vem gatilho o bumbum e começa a tirar. Ah, ela. Oi, bumbum de metralhadora, se a máscara vai me pegar. Tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá. Oi, bumbum de metralhadora, se a máscara vai me pegar. Tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá. Oi, bumbum de metralhadora, seu mosca vai me pegar. Tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá. Oi, bumbum de metralhadora. Meu patrão Camara, casa do Pará. Vai, Patrícia Neves. Ô, meu Deus. É de Cat Júnior, amigo. E o chá. Oi, desce aí, novinha, vai mostrando o seu talento. E mistura braba, vai fazendo aquecimento. Ela já tá baby, não consegue mais parar. Te diz só do som e a novinha. Oi, desce e rebola. Abaixa o vestido que tá todo mundo olhando. Oi, desce e rebola. E sobe no grau. Eita, que delícia ela tá. Eu tô viajando no jeito dela dançar. Fica tira o bumbum e começa a tirar. E começa a tirar. Ela. Oi, bumbum de metralhadora, seu mosca vai me pegar. Tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá. Oi, bumbum de metralhadora, seu mosca vai me pegar. Tá, tá, tá, tá, tá, tá. Red Cat Junior. Oi, bumbum de metralhadora, seu mosca vai me pegar. Tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá. Bumbum de metralhadora, seu mosca. Choque nela! Uou! E o choque! Choque nela! Opa! Opa! Opa! Meu amigo Cleison G2! Cleison Firmino, o homem da G2 de Alagoas. DJ Edivan, agora o bagulho vai endoidar. Meu som geral endoida só de ver. Bumbum da novinha chega a tremer. Elas gostam, faz dancinha na rodinha, vem pra ver. Bumbum da novinha chega a tremer. Põe no esquenta, meu DJ. É Google. Tre, tre, tre, tre, tre. Tre, tre, tre, tre, treme, tre, tre, tre, treme, tre, treme, tre, tre, tre, tre, tre, treme, tre, tre, vai mexendo. Treme, tre, tre, tre, tre, tre, tre, tre, treme, tre, é meu Toyeca. Treme, tre, tre, tre, tre, tre, tre, tre, treme, é o som do seu paredão. Chega o Playboy ao vivo. Olha o swing, major. Toca o playboy aí, papai. Quando solto o meu som geral e doida só de ver. Bumbum da novinha chega a tremer. Elas gostam pra dancinha na rodinha, vem pra ver. O bumbum da novinha, olha o tutu, cê é moral. Valeu, Jonas Lira. Galera de Alagoas, o povo diferente. E tre, tre, tre, treme, tre, tre, tre, tre, tre, tre, tre, treme, tre, tre, tre, treme, tre. Treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme. Valeu, Wagner, Vitaquero, Bolachas Vitaquero, a melhor do Seridó. Meu amigo Renato, rei da Gera, é o rei, tamo junto. O garoto das mixagens, Edivan DJ nas produções, brother. O relógio tá girando, tá girando, tá girando. E eu aqui perdendo tempo. Cheguei no meu limite, se não muda essa postura, eu vou embora correndo. Já tá pronta a minha mala e não tô levando nada, nada que é seu. Nada que me deu. Eu não vou te esquecer em questão de segundo. Mas pra facilitar, pego minhas coisas. Eu sumo,

coisas que ela faz comigo pra você ela nega. Na boate vendo assim acho que você já era. Não é me gabando, mas eu me garanto. Deixa o que acontece com a gente embaixo dos panos. Vamos fazer o seguinte, com ela eu vou perguntar. Se ela quer o Zé Felipe ou vai querer o Pepe. Vamos fazer o seguinte, deixa que ela decida. Se ela quer o Pepe ou vai querer o Zé Felipe. Deixa que ela decida e vamos ver o que é que dá. Se ela quer o Zé Felipe ou vai querer o Pepe. Vamos ver o que é que dá. Se ela quer o Zé Felipe ou vai querer o PPA. Tem coisa que ela faz comigo pra você ela nega. Na boa te vendo assim acho que você já é. Não é me gabando, mas eu me garanto. Deixa em off que acontece com a gente embaixo dos panos. Vamos fazer o seguinte, com ela eu vou perguntar. Se ela quer o Zé Felipe ou vai querer o Pepe. Vamos fazer o seguinte, deixa que ela decide. Se ela quer o Pepe ou vai querer o Zé Felipe. Deixa que ela decide, vamos ver o que é que dá. Se ela quer o Zé Felipe ou vai querer o Pepe. Ela decide, vamos ver o que é que dá. Se ela quer o Zé Felipe ou vai querer o PPA. Diz que ela decide. Se ela quer o Zé Felipe ou vai querer o PPA. Todo mundo ouve o garoto das mixagens. DJ Edivan de Tucuruí. 10 horas no relógio. Esse DJ é show. Uma ligou pra outra, sujou. Se encontra no postinho pra começar o esquenta. Quando chegam na balada, a pegada é violenta. Sainha de três dedos, rodadinha no cabelo. Roda de uniforme, ha! Dá até medo. Ela quer de camarote, não dependem de ninguém. Ela seleciona quem entra, vai se dar bem. E quando se ajuntam, vira quadrilha da sorte. E por onde passam a galera entra em choque. Não tão de brincadeira, o objetivo é dominar. A única missão é só curtir, não se apega. E quando se ajuntam, vira quadrilha da sorte. E por onde passam a galera entra em choque. Não tão de brincadeira, o objetivo é dominar. A única missão é só curtir, não se apega. E pra ajudar a formar a quadrilha das top, chega mais Antônio Gabriel. Vamos chegando, João Pedro e Araújo. 10 horas no relógio, perigo se formou. Uma ligou pra outra, sujou. Se encontrar no postinho pra começar o esquenta. Quando chegam na balada, a pegada é violenta. Sainha de três dedos, jogadinha no cabelo. Toda de uniforme, até medo. Ela quer de camarote, não dependem de ninguém. Ela seleciona quem entra, vai se dar bem. E quando se ajuntam, vira quadrilha da sorte. Por onde passam a galera entra em choque. Não tão de brincadeira, o objetivo é dominar. A única missão é só curtir, não se apegar. E quando se ajuntam, vira quadrilha da sorte. Por onde passam a galera entra em choque. Não tão de brincadeira, o objetivo é dominar. A única missão é só curtir, não se apegar. Quando se ajuntam, vira quadrilha da sorte. A galera entra em choque. Não tão de brincadeira, o objetivo é dominar. E a única missão é só curtir, não se apegar. E quando se ajuntam, vira quadrilha da sorte. Por onde passam a galera entra em choque. Não tão de brincadeira, o objetivo é dominar. A única missão é só curtir, não se apegar. E a única missão é só curtir, não se apegar. DJ Edivan, tá ligado? Como diz Jorge Matheus, eu sosseguei. Já parei de farinhar faz mais de um mês. Já não saio mais de casa depois das seis. Quem diria eu voltei pra minha ex. Minhas horas de boteca agora são no shopping. Me pergunto o que quiser da novela das nove. Falta só uma batina pra virar um samba. o diabo dos amigos me ligando. E aí, bora? E aí, bora? E aí, bora? Eu não aguento. Bora, bora, bebê, bora, bebê, bora, bebê, vai, bora. Eu não aguento. Bora, bora, bebê, bora, bebê, bora, bebê, bora. Eu não aguento. Bora, bora, bebê, bora, bebê, bora, bebê, bora. Eu não aguento. Bora, bora, bebê, bora, bebê, bora, bebê, bora. Eu não aguento. Bora. E aí, Cleber e Cauã, bora beber uma pra gente, meu filho? Eu não aguento, bora. Bora beber, seu Greuca. E como diz Jorge Mateus, eu sosseguei. Já parei de farriar faz mais de um mês. Não saio mais de casa depois das seis. Quem diria, eu voltei com a minha ex. Minhas horas de boteca agora são no shopping. Me pergunte o que quiser da novela das nove. Bota só uma batida pra eu virar chã. Aí vem o diabo dos amigos me ligando. E aí, bora! E aí, bora! E aí, bora! Eu não aguento. Bora, bora beber, bora beber, bora beber. Bora! Eu não aguento. Bora, bora beber, bora beber, bora beber. Bora! Eu não aguento. Bora, bora beber, bora beber, bora beber. Bora! Eu não aguento. Bora, bora beber, bora beber, bora beber. Bora! Eu não aguento. Bora, bora beber, bora beber, bora beber. Bora! Eu não aguento. Bora, bora beber, bora beber, bora beber. Bora! Eu não aguento. Bora, bora beber, bora beber, bora beber. Bora! Eu não aguento. Bora, bora beber, bora beber, bora beber. Bora! Eu não aguento. É agito, é azaração, DJ Edivan no comando, brother. Venha, tudo pra ser certinho, eu era tão quietinho, rapaz ajuizado. Eu fui até coroinha, mas foi só conhecer a latinha, e o trem ficou desandado. Sem vergonha de Kung Fu Ursa, trocando de mulher e com troco de roupa. Eu tô abusado, 100% desajuizado. Se pega mais de uma, podia é pecado. Reza que eu tô ferrado. Eu tô abusado, 100% desajuizado. Se pega mais de uma, podia é pecado. Reza que eu tô ferrado. Sem vergonha de Kung Fu Ursa, trocando de mulher igual troco de roupa. Eu tô abusado, 100% desajuizado. Se pegar mais de uma, podia é pecado. Reza que eu tô ferrado. Eu tô abusado, 100% desajuizado. Se pegar mais de uma, podia é pecado. Reza que eu tô ferrado. Eu tô abusado. Márcio Boy Designer, um profissional sem limites em termos de qualidade. Eu tô abusado, 100% desajuizado. Se pegar mais de uma, podia é pecado. Reza que eu tô errado. Venha, tudo pra ti. Eu sempre me orgulhei de ser peão, mesmo quando a gente era deixado de lado. Já tava acostumado, só levava toco 7 dias da semana. Eu tava apaixonado e o universo conspirou ao meu favor. Eu virei moda, olha só como eu estou sendo disputado. DJ Edivan, agora o bagulho vai endoidar. Pensar num trem que combina chapéu e mudina. Olha eu aqui. Ô, potência! Hoje pensa num trem que combina mulher, chapéu e mudina. Olha eu aqui fungando no cangote das meninas. E olha eu aí.

O sol tá na mão, espremeu o limão. Desceu até o chão. É minuto que tá tranquilo, tá favorável. MC Bin Laden, inacreditável. Hoje a noite foi do nosso jeito. Muito obrigado. Valeu, meu parceiro. E MC Bin Laden. Tamo junto, moleque. Como a gente não tem. Alô, meu DJ Edivan. Vamos, vamos detonar. Chão de cabelo é o que elas gostam. Eu sou assim, o sangue é docinho. As que provam sempre voltam. Vou te mostrar a força que tem um peão. Amor nós faz, faz no chão ou no colchão. Pinga boa da fogo e fogo eu apago na cama. Mulher que fica comigo se apaixona. Pinga boa da fogo e fogo eu apago na cama. Mulher que fica comigo de primeira se apaixona. Gata com jeito, mordida no queixo. Chão de cabelo é o que elas gostam. Eu sou assim, o sangue é docinho. As que provam sempre voltam. Vou te mostrar a força que tem um peão. Amor nós faz, faz no chão ou no colchão. Pinga boa da fogo e fogo eu apago na cama. Mulher que fica comigo se apaixona. Pinga boa da fogo e fogo eu apago na cama. Mulher que fica comigo de primeira se apaixona. Pinga boa da fogo, mulher que fica comigo se apaixona. Pinga boa da fogo e fogo eu apago na cama. Mulher que fica comigo de primeira se apaixona. Mulher que fica comigo de primeira se apaixona. Agora a concorrência vai ver o que quer cuti-cuti e assoviar meio-dia. Pois o DJ Edivan já está na área, meus queridos. Põe no esquenta, meu DJ. Que bonito, hein? Aê, moleque! Que cena mais linda, será que eu estou atrapalhando o casalzinho aí? Que lixo! Cê tá de brincadeira. Então é aqui o seu futebol toda quarta-feira. E por acaso esse motel é o mesmo que me trouxe na lua de mel. É o mesmo que você me prometeu o céu e agora me tirou o chão. E não precisa se vestir, eu já vi tudo que eu tinha que ver aqui. Que decepção. Decepção, 1-0 pra minha intuição. Não sei se tô